Atlântida, Atlântida, Atlântida. Sul do Brasil, Rio Grande do Sul e Santa Catarina param pra ouvir a Atlântida. Boa, Maurício, mesmo... tá todo mundo ouvindo, hein, Maurício? Menos a Luísa que foi pro Canadá. É, mesmo, tá Canadá. Mesmo estando a Cépalos. Menos a Luísa que tá no Canadá. Menos a Luísa que tá no Canadá. Vou informar os nossos patrocinadores, não é? Sicredi, gente Tirando. Que coopera, cresce. Telefonia do Big e da Miilera. A moda está nas ruas. Boa, parece o Armandinho aqui. Falando. Vou saudar aqui por ordem alfabética hoje. Porã! Olá! E aí, Maurício Peguei Amaral? O Porã bem distraído. E aí, rapaziada? Ordem alfabética e Glenn. É, tô aí, meu. Tô aí, continuando tô meio a ordem lerdo. Alfabética, KG! Boa tarde, beleza? Cara, como é que tá, KG? Tudo bem? Tudo tranquilo. Que bom. Marcos Piangers. Beleza. Coisa boa, hein? Hoje começa um seriado chamado... Que horas? É, o brado retumbante, hein? Que fala de traição. Opa. É mesmo. Infidelidade política. Que Olha quem voltou ao semáforo. Eu voltei. Agora onde é que tu tava, né? Meu? Quer dizer, nós é que fomos lá longe, né? Você foi pra longe? Me coxaram? Aí... Nós o quê? Aí, me coxaram? Coxaram significa exatamente o quê? Me coxaram no planeta Atlântida? Aí eu não fui. É? Isso. Tu também tava lá fora com o pai? Lá fora com o pai. É? Tava lá. Ó o Zaca aí, rapaz! Olha. Tá de peruca nova, Zaca. Peruca nova, olha a coisa linda. Tá bem bonitinha. Tem mechas loiras. Peruca caída. Nessas mechas loiras não combinaram muito contigo. Não combinaram, não, mas não. Gostei. É, bom, mas tu gostou, o que importa, né, eu Zaca? Gostei. E junto com ele veio um monte de gente. Veio o Joel aí. O Alcemar tá... é o Antônimos. Olá! É, e Dejair, tá aí, Dejair? Eu sou eu. Muito bom, tem uma galera nesse cantinho aqui. E a Estrela Móvel também tá de volta! Podemos cantar o nome dele. Um, dois, três... Me ajuda! Me carrade! Bicha! Me carrade! Desse eu senti saudade. Viu? Só. Tu é o único daqui de qual eu sinto saudade. Eu também senti muita saudade dele, de tuas, Maurício. Mentira, Maurício. Porque o programa perde em conteúdo sem Davi Coimbra. Maurício, isso é verdade. Entendeu? Mas o Maurício mente. O programa fica... Eu acho que ele não sentiu saudade de mim, porra. Não, tu sentiu saudade de mim? Eu senti. Ah, bom. Então eu senti saudade de você. Falta a sabedoria aqui. O programa não fica acéfalo sem o Davi? Acéfalo. O programa fica acéfalo, é verdade. O Maurício de Maestro já ganhou o programa. Programa de hoje, o Maurício de Maestro. O programa fica eunuco sem o Davi Coimbra. Sem tava as férias. O Davi sim tava de férias, né, Davi? Tava de férias lá no Canadá? Trabalhando, né, cara? Como faz isso? Eu sou um pena de aluguel. Tô o quê? Pena de aluguel. Pena é o cara que escreve. Ah, o cara escreve. Tu te vende, né? Escreva a soldo. Mas é bom, né? Agora tu falou do me lembrei também, dos desodorantes eunuco, né? Eunuco dele, né? Eunuco. As duas versões masculina e feminina. Eu prefiro a versão feminina. Porque a axila da mulher é diferente da axila do homem. Graças a Deus, né, Davi? Tu sabe que eu tenho um amigo que é viciado em axila. Ah, não acredito, cada amigo, Davi. Eu tenho um amigo viciado em cada parte do corpo da mulher. Ele vê uma axila de mulher. Sabe quando a mulher... Axila de mulher tem o seu valor. Olha, viu? Acuíra, Maurício. Axila da Baby Consuelo. Axila, cara. O KG gostava muito da Baby Consuelo. Mas ele não dizia axila. Cabeluda. Algumas axilas cabeludas têm seu valor. Ah, não! Ele diz assim, ó. Adoro o sovaquinho. Não. Tem que chamar de uma maneira carinhosa. Não é catarinense, hein? É catarinense de Criciúma. Adoro o sovaco. Como é que ele fazia pra olhar? Ele pedia, levanta o braço, dá tchauzinho. As mulheres, elas dão no braço. No ônibus, ele devia ficar louco. Ele tem uma teoria. A mulher, quando vai prender o cabelo, né? Quando vai prender o cabelo, ela vai mexer no... Ela vai mexer de Pantera Negra, esse cara. Não, e vocês podem ver que nas revistas masculinas, ou então nessas revistas que tem modelos e tal, as mulheres estão sempre mostrando as axilas. É verdade. Tiras! Pode é verdade, ver, cara. É verdade. Eu tô sempre com os braços pra cima, mostrando as axilas. Caralho, eu já ouvi coisa na vida. Aí tu vai dizer assim, não, é pra ficar mais empinadinha. Não, na verdade, elas querem mostrar as axilas. É linda. É linda, você falou. Olha, vamos desculpar, é mas lindo. Olha, tia. Suvaquinho, vou tem, começar. Tem poesia na axila de uma mulher, cara. Não, tem asa. Não tem asa. Não. Se tiver asa, é uma. Dependendo, óbvio. Bom, a gente pode começar o programa de hoje, né? Maurício pegou umas azudas. É, com os destaques do. Quem é aqui, amigo? Quem é aqui, amigo? Lá na URGS, né, Maurício? Lá na URGS, o pessoal lá da geologia. Fala mal. Só da biologia. Só da geologia da URGS. A história, história. Falando em suvaco e biologia da URGS. Estudante de história tem asa, né? História tem, não, tem pentelho no subaco. Falando em asa e biologia, mandar um beijo pra Denise Tamer, que tá em Londres. Ah, é? E escreveu um texto pro blog do Davi. Não, a Denise Tamer vai ser a correspondente do blog. A Denise Tamer é ex-estagiária da Atlântida. Como é que ela chegou em Londres sem asa, né, Porã? Vai ser correspondente do blog na cidade da Olimpíada. Olha aí. Isso aí, já. Ela já escreveu no blog do Davi hoje que está dobrando de preço o aluguel para a época das Olimpíadas. Viu só? E os hotéis estão quadruplicando o preço. Viu só o que dá ser estagiário aqui da Rede Atlântida? Viu? Vai pra Londres e vai escrever no blog do Davi. Tá sendo promovido. Viu só? É bom começar com os destaques do Clique RBS aqui pra ver se a gente melhora um pouquinho, né? O nível do programa. Depois de ser flagrado com habilitação suspensa, o deputado federal Dionilson Marcon, do PT, acusou o policial rodoviário de abuso de autoridade. Na noite de ontem, o parlamentar foi abordado na estrada que liga Cruz Alta a Jur de Castilhos ao realizar uma ultrapassagem em local proibido. Após a consulta ao sistema de pontuação, os policiais constataram que a carteira do deputado estava suspensa. Após a abordagem, o deputado foi levado para uma delegacia da Polícia Civil, onde foi lavrado um termo circunstanciado. O deputado vai responder por ter violado a suspensão do direito de dirigir. E hoje pela manhã, o Dionilson Marcon criticou o policial rodoviário que teria ameaçado prendê-lo. O cara totalmente errado, dirigindo com a pontuação estourada, fazendo ultrapassagem no local proibido. E aí... Ele disse que ele tinha cento e tantas infrações, né? 101. É. Ele diz que tem dois carros e muitos assessores. E todos esses assessores dirigem os carros dele. O que ele queria? Então ele tá mal de assessor, né? Vai contratar uns assessores que sabem dirigir, então. Impressionante. Sendo... Claro, meu. Claro, porém claro, tem três assessores, não tem tanto. Não tem nenhuma multa. Nenhuma. Eu tenho assessores, cara. Eu tenho muitos assessores. Olha o porém, os seus assessores. Acho que é fácil essa vida que eu levo. Senhor Bernardes. É, o senhor Bernardes tem sempre, né, alguém pra cuidar dos negócios. Mas eu gosto de ver que a lei não vale pro político, né, cara? Nunca vale pra político quem... Pra, ele não pode. Principalmente pra quem faz pra quem a tá lei. Lá pra fazer, né? É isso aí. Umidade relativa do ar atinge marca de alerta em São Gabriel, na fronteira oeste. A cidade atingiu a marca de 14%, o que é considerado pela Organização Mundial da Saúde como estado de alerta. Nesse estágio, isso aí. A recomendação é evitar exercícios físicos, o que o Marcos Pianjo já está fazendo. Eu parei também. Há anos, 26 anos. É, já. O Marcos Pianjo já está na frente, já está evitando. Também se recomenda umidificar os ambientes e permanecer em locais protegidos do sol. Sabe que hoje eu dei uma mangueirada aqui na... sacada aqui, né? Onde eu fico habitando mas ali. Mas não é bom, porque a água vai faltar, né? Mas direto, pô, o Paulo joga vapor aqui no joga vaporizador, joga um vaporzinho, né? Vaporizador, mas sabe que essa falta de umidade aí tá secando a minha garganta, tá me deixando com olho vermelho, Magnata. Isso. Isso aí faz um mal. Eu sei como é que é o Rafinha. E aí eu pergunto, vai chover Rafinha como, Rafinha também? Né? Vai chover parece como naquela região, né? É verdade. Complicado. O gravação indica que o capitão abandonou o navio após o acidente na costa italiana. Era muito perigoso ali, né? Esse capitão só melhora. Capitão gay. Né, só falta dizer que o capitão era gay e que ele foi abanar pra o seu namorado que tava na ilha. É que o navio também tem caixa preta, né? Tem. E aí eles ouviram as gravações da caixa preta e fica bem claro. E aí tem um cara do comando que pede pra ele voltar. Capitão, volte, capitão. E o capitão, ele dá uma enrolada. Dá a transcrição no... O bom que já tava em casa dizendo: Não, eu tô indo com o navio. Não, peraí, eu vou ali salvar ali umas crianças e já volto. E o cara pergunta pra configurar o abandono: Capitão, você está saindo do navio? E ele dá uma engasgada: Não, veja bem. Estou saindo, comprar cigarro e já volto. Patuscada, cara. As autoridades italianas encontraram mais 5 corpos. o que eleva para 11 o número de mortos. São 29 o número de desaparecidos no naufrágio. O Leonardo DiCaprio tava... Não. Não, o Leonardo DiCaprio, ele tava em outro. Nesse aí não, nesse aí não. Fico até emocionado que ele tá... Quanto lembra, é bem verdinho, boiando. Todos os autógrafos, todos os naufrágios, ele tá, né, cara? O Almir foi o único filme que ele viu, foi o Titanic. Não, ele... É que um homem malvado prendeu ele, cara. Não, é. Um homem malvado prendeu ele com uma algema, né? Lá embaixo, cara. Ou se não é aquela outra lá pra chegar com um canivete, salvar ele. Foi um extintor, cara. Acho que foi um machado, né? Foi um machado. Muito malvado aquele cara. Aquele cara, depois foi... Ele descobriu que ele é um fantasma, né? Só um pouquinho que eu vou dar um jeito aqui no Dirceu e na Celine Dion. Como engordou a Celine Dion, né? Celine Dion. A Celine Dion deu uma engordada, cara. A Celine Dion tirou... Não, a Celine Dion tirou o cavanhaque, ó. A Celine Dion... Ela sempre foi redondinha. A Celine Dion tá mais parecida com o pai. A Celine Dion cantava aquela... Oh, by myself. Cara, que dupla Dirceu e Celine Dion. Vamos fazer uma grana com isso, cara. Vamos, certo. Passei uma grana matando os dois, cara. Vendendo os pedaços. Você sabe que ali nas praias do Uruguai, pra fazer uma grana, né, com música, tem uns caras, uns uruguaios que tentam tocar samba. Eles batucam, tocam samba uruguaio. Samba uruguaio. Que é não, um Uruguai é o candombe. Candombe, candombe. Candombe é o samba. É. Não é o samba, né? É a música deles. É a música afro do Uruguai. São três. Mas é pra ser triste, né? Celebra um momento histórico triste do Uruguai, né? Três. Não, mas são três caras que ficam nas praias, lá em Punta, lá no São sempre os mesmos três. São sempre os mesmos três, cara. Os e aí, três. Uma vez, o Carlão Fleck, que é um cara amigo apaixonado nosso. Por axilas. É. O Carlão Fleck chegou e disse assim, negócio seguinte, chamou isso, vocês três aqui. Eu vou dar $100 pra vocês. Quando vocês me virem, vocês vão embora, vocês não vão tocar perto de mim. Tá certo? Vocês topam? Aí os caras pensaram, vou fazer uma reuniãozinha rápida e topar. Topar. E realmente, eles estavam. Eles tinham ouvido assim, taca, olha, olha, tá ele, voltaram. É que nem os repentistas do Nordeste. Isso, virou herói na praia. Nem os mariachi no México. Tu paga pra eles irem embora. É. Tu dá o dinheiro, eles param de cantar. Do teu... Sabe que uma vez eu tava em Porto Seguro, né, cara? Aí uma cigana, a cigana leu o meu destino. E aí, o meu destino é perigoso. Eu dizia pra ela assim, não quero isso, mas daqui a pouco ela começou a me enrolar, já pegou na minha mão e já começou a dizer, ó, tem um cara aqui, um cara de óculos. Opa! Com cabelo crespo, Maurício Amaral. Eu imaginei o Maurício. Sou eu. Que ele quer ver a tua vida, quer te ver de costas. Opa! Isso é o que mais. Quer te ver indo. E aí me falou umas coisas lá que eu dei um dinheiro pra ele ir embora, cara. Pô, porque, não te assustou. Porque... Opa, eu também na praia. Eu não consegui praia, dormir. Não na consegui praça dormir 15, de noite. É que as costas do Porã. Cara. Praça 15 em Floripa tem ciganas. E também, uma vez eu tava lá, ela pegou minha mão, começou a ler, saí fora. Paguei uma grana, saí fora. Daqui a pouco, cadê minha aliança? Cadê? Pois é. Aí voltei lá. Depois tu disputou a mulher. Um velho golpe da cigana, cara. Aí voltei lá. Cadê minha aliança? Ela me enrolando. Me pegou pela mão, me levou lá numa lanchonete. Disse assim, ó, compra uma coxinha. Comprei a coxinha. Ela apareceu falou, a aliança dentro da coxinha. Abri a coxinha. O que tinha dentro da coxinha? Galinha. Frango. Pra fechar os destaques do Clique RBS, a nova Miss Universo Mirim é de Florianópolis. Olha! Maravilhosa. A Juliet. Rafinha Bastos era jurado. Barbaridade. A Juliet Rodrigues, de 9 anos, nascida em Floripa, ganhou o título no último sábado em Buenos Aires, na Argentina. Participam do Little Miss Universe International. Maravilhoso. 2012. Viu? Os jurados eram Michael Jackson. Meninas. Com idades entre 5 e 9 anos de Marcelo países da Camelo, Europa, da África e da América Latina. Cala a boca! Tô falando dos jurados! A Juliet, a catarinense, canta desde os 7 anos, é atriz mirim formada e estuda teatro. Maravilha. Me lembrou o Pequena Miss Sunshine, né? Sunshine. É nesse adoro, clima aí. Adoro clima. Criancinhas de 7 anos. Mais uma que o teatro salvou, né, Neila? É verdade. É 6h14, querido KG. Fratos do dia! Aí, galera! Brincadeira, olha aí! Ó o Faustão! Fratos do dia, com o glorioso, a grande fera, o inestimável, o ancião, KG, galera! O ancião foi demais, hein, Faustão? E o Pinto? Só tem o Pinto. O Pinto do meu pai! Moçum. 6h47, Lady Gaga aproveita dia de folga ao lado do namorado. Melo. Começou cedo, hein? Eu sabia do que ela tava vestida, não mas tem era aqui, traje. Aqui no Brasil ou nos Estados Unidos? É, isso é irrelevante. 8h45, com cigarro na mão, Rihanna curte férias no Havaí. Olha, eu vi um clipe esses dias da Rihanna. 15 para as 9 da manhã, é uma vagabunda, um cigarrinho. Pessoal, opinião do Porã sobre a Rihanna. Mas é, das ela boas. Não é vagabunda, ela é uma das mulher boas. Que se não, ela solta, é voluptuosa, né, cara? Ela é uma absurda. Ela é gostosa, mulher. Fala. Não, ela é mais que fala, gostosa. Fala, fala. Ela é então, tudo que isso, ela mas ela é uma devassa. É, mais ou menos isso, mano. Ah, patrocínio. Mandei bem. Tá, é tá ganhando a algum. A gente combinou. Recebendo algum. Não. Só que ele que vai beber a cerveja. 10h23, Henri Castelli. Opa. É isso? Mas tá falei todo certo? Dia agora. Henri Castelli vai à praia com o filho no Rio. Passando a vassoura, Henri Castelli. Oh. 12h11, Zezé de Camargo é visto como uma mulher em restaurante. Não é. Opa, mas, e não é a Zilu. Não é a Zilu. A Zilu não tem o que fazer. Não tem, porque... bichinho, melhor sacrificar se fosse o bichinho. Acho que não tem o que fazer. Que encrenca, né, cara? O cara casa com a Zilu antes da fama, aí o cara vira famoso e aí não tem o que fazer. Não pode se ele se separa da Zilu, ele dá metade da grana dele. Tem um ditado que diz, metade, né, que você deve a fama à sua primeira mulher e a sua segunda mulher à fama. Tu imagina tu acordar de manhã, olha pro lado, tá a Zilu sem maquiagem, com os cabelos de atenção. Pé. E atenção! Cara, eu... Bom. O que tu quer dizer com essa frase, pô? Não quis dizer nada. Ainda bem que ninguém me ouviu. 14h56, Nives Thelman e Alessandra Negrini circulam em aeroporto carioca. Alessandra duas... Negrini deu uma caída. Não, as duas já tá bem. Tá bem, assim, tu corre todo dia. Com essa camisa da Maresia, assim, tá as duas já pegaram mais homens do que... Ganhei do Kifornari, não fala. Agora esculachou aí, cara. Ganhei do Kifornari. Tá muito bem, Maurício. Obrigado, Ki, pelo presente de amigo secreto, eu uso. 16h21, Wagner Love troca beijos com a namorada em shopping. Eu vi a irmã do Wagner Love esses dias. A Vânia. Mas é a irmã mesmo, eu só uso o nome. É a cara dele, cara. Vai, então, é a cara dele. É a cara dele, mas... É o Wagner Love com bunda e peito, cara. É mesmo, cara. Coitada, cara. Que horror. E agora, questão de 10 minutinhos atrás. Travadinho. 10 minutos. Olha aí, não é curtido, travado, galera. 18h07. E essa é pra você. Quem achou que não ia dar nada, bicho, dá uma chapiscada na colega de reality show. Brincadeira, tava contando o carneirinho, a grande fera. Depois começou a contar Mussum, bicho. E os Mussum só ia. Olha aí. De calça, Caio Blatt. Vai à praia do Pepe. No Rio. De calça? De calça? Não diz o tipo, se era Saruel ou jeans. Era só de calça. Cenoura. Calça cenoura. É moletom, né? Ninguém usa calça de moletom. Calça mais, de né? moletom. Eu sei que calça era. Era uma calça branca que ele... De linho. Dobrou, que ele dobrava na canela, até a barriga da perna. Né? Isso. E ele tava chateado, caminhando assim com os pés na água. E de repente apareceu ela lá na outra ponta da praia. E eles correram. E começou a tocar aquela música e eles se abraçaram e subiram os créditos. Eu gosto de usar calça de moletom sem cueca. Ah, legal. Aí fica legal, soltão, fica o bicho, né? Solto, assim. Bota bem no umbigo ali, né, Faustão? Ô, Maurício, preciso mandar um abraço aqui. A gente fez os flatos do dia, mandar um abraço pra galera da sorveteria Joia ali na Cidade Baixa. Olha! Não, saí do cineminha, né? Ali do Guion ontem, tava de folga, fui comer um sorvetinho ali na sorveteria. Tirando! Aí uma a Joia é aquela da esquina? Da esquina. É. Aí uma galera chegou, né? Ô, KG, e os flatos do dia? Não, cara, não. Porque nem o Girimundo tá lá. Mas foi o Britinho, o Britinho fez. O Britinho fez muito bem aqui. Um abraço pra galera. Mal, o Britinho não vai mais fazer. Vai daí, ô! Oh... Sabe que no filme eu me organizei? Se organizou? Me organizei e fui pra praia. Conheceu a praia, seu mano? Conheci. E aí, gostou? O seu inglês falou que ia ter onda e que a água era salgada. Hã? Mas não era salgada, não. Eu fui com o Adão. Foi no Lami. Eu fui com o Adão e tomei um gol da água e a doce. Aí a mulher falou pra mim que a água é doce. Calma. Mas a água não era salgada nem doce. Calma. Aí eu perguntei pra mulher, a bagaceira, falou que a água é doce. Mas eu, a água não era tipo doce. Era, não era também salgada. Calma. Mas calma. Se fosse comparar entre o salgado e o doce. Respira. Era mais pro doce. Ah. Só que o. Mas não era um negócio doce, uma Coca-Cola, um doce fica um negócio tipo. Mas não era salgado. E, mas também não era doce. Era saloba, era saloba. Não era saloba também, porque não. Saloba é mais pro salgado. Ah, é verdade. Essa não era nem doce. Tem razão. Nem salgado. Mas onde tu foi, Otimar? E não tinha onda também. A única onda era do Adel. O Adão que pulava. Ah. E aí fazia um dia. Foi... Mas aonde foi o nome da cidade? Era Rosário do Sul. Ah, né? A Praia das Areias Brancas. Não, tem ali é uma praia de rio. Ali é uma praia de rio. E a velha pegou e falou que é água doce. Mas eu ia provar água e não era doce. É tipo tomate. Tomate, não sei se é salgado ou doce. Mas acho que eu sou o tomate tá mais pro doce. Mas essa água... Mas ketchup é salgado ou doce? Mas o ketchup eu acho que é mais pro... Depende do ketchup. Calma, salgado. Calma. Tem aquele ketchup é pro doce, é pro doce. Calma. Mas eu tomei água e eu... A água tá... Não, a água é doce. Mas tá confuso. Calma, senhor. Mas eu não falei que a água era pro salgado, mas na tabela eu dei pro Adel, o Tomás falou que tá mais pro doce. Mas não era água doce. Ô, Semarek, tu não foi que pra drama, praia, né, praia de mar, praia do oceano. E não tinha onda também, não tinha onda, aí não vai ter onda. O Sérgio Gleio falou vai que pegava... Vai ser uma boa constatação do oceano. Pega, o jacaré. Água pra pegar surf. Não, mas lá não dá. E o tocho doce? Tu tem que ir pra Imbé, Capão, Garopaba, Florianópolis. Se misturar por cima do mar com essa água doce aí de rio... Adoro. E a pessoa morre afogada, mas bem tranquilinha, né? E o que mais, Alcemar, tem aí pra nós, Alcemar? Não viu a pororoca lá no rio? A pororoca, lá? A pororoca tu não viu? Bem hidratado, né? Não pega diarreia. Só mandar o que deu uma bombinha, chama o calção, eu vi a piriroca. A piriroca do Adão, tu viu? A piriroca do Adão, mas olha, tem que ser. Olha aqui, ó. Um pequeno vazamento, eventualmente, afunda o grande navio. Olha aí, ó. É uma frase bem a propósito. O comandante devia ter te ouvido antes, Alcemar. É verdade. Todas as flores do futuro estão na semente de hoje. Isso é verdade, Magnata. Da sementinha vem a flor. Semente, né? Tu entende, né, Paulo? Sementinha eu entendo. É verdade. Tô plantando girassol agora. Eu tava furioso por não ter sapato. Pato. Então eu cortei um homem que não tinha pé e me dei por muito satisfeito. Olha aí, hein? Que triste, muito bem, chegar. Muito bem, Alcemar. É bem triste. Tá isso aí? Mas tinha gosto diferente também. Não, deu. Valeu, obrigado, Alcemar. Vai pensar sobre isso. Deu, sai, chega. Essa... Vai daí, Marcola. A mulher fala pro marido: vou dar uma moeda pra aquele cego ali atrás. Ele pediu com toda a educação, abre aspas, dê-me uma moeda, minha nobre senhora, bela senhora, fecha aspas. Ele disse bela senhora. Disse, bela senhora. Então dê a moeda porque ele é sério mesmo. E aí, Davi? Me ajudem, estou com duas pra casar e preciso de conselhos. Me ajuda. Infelizmente a lei brasileira o nosso ouvinte anônimo, não é? Anônimo. Claro, porque ele não vai dizer, afinal de contas ele está numa dúvida terrível. Bom, aqueles mormons nos Estados Unidos, eles podem casar com duas. Os mormons? Não, mais. Quatro mulheres. Claro, os mormons, eles aceitam a bigamia. O Elder Glenn aqui, ele pode nos falar um pouco mas sobre isso. Mas claro não, que não, pela não, lei dos Estados Unidos não pode, mas os mormons originalmente praticavam a bigamia. E aí como é que eles fazem? Não, mas eles vão. Nos Estados Unidos eles dizem que não pode, mas eles acabam ficando com umas duas. Mas só pode casar com o mormon, né? Mas eles podem, eles têm comunidades extremamente fechadas que eles. O problema é a sogra, né? Duas. O problema é quatro sogras. Eles são lá do Utah. Imagina um churrasquinho no domingo com duas sogras. Mas eu acho assim: o mundo tem muito que aprender com os mormons e muçulmanos. Algumas coisas boas a gente tem que tirar, né? Tipo, poder ter quatro mulheres. Mas por que tu vai querer ter quatro mulheres? Mas, cara, é que o dia que tu encher o saco de uma, tu vai na outra. Mas da outra. Ela continua ali. Mas enfim, o negócio é atender bem as quatro, cara. Porque Alá diz que tu não pode deixar faltar nada pra nenhuma das quatro. Um problema em casa, outra coisa, tu ter quatro problemas em casa. Ah, mas aí, bom, deixa pra lá. Enfim, o nosso amigo aqui está querendo casar com duas. O problema é que me apaixonei por duas. De novembro para cá, praticamente não saí mais em festas. Tenho saído direto com as duas em dias e locais diferentes com cada uma. Claro, imagina. A vida desse cara é um inferno. É um inferno. E é impressionante como uma completa a outra em todos os sentidos. Papo de a única diferença, além do nome delas, é que uma é loira e a outra é morena. Ambas têm a mesma profissão. Ambas torcem pelo mesmo time que eu. Ambas curtem beber. Ambas têm personalidade. Ambas são folgadas. Ambas são bonitas. Ambas são engraçadas. Resumindo, as duas são para namorar. Será que não é a mesma? Se tiver que escolher, escolhe a mais rica, né? Escolhe a que tem a família mais rica. As duas são iguais. E aí o que ele diz, Almir? Então eu não sei mais o que fazer, porque está ficando cada vez mais sério com as duas. E o meu gostar é exatamente igual para cada uma. Sempre que estou com a loira, esqueço um pouco da morena. Mas aí vejo a morena no outro dia e já esqueço um pouco da loira. É muito complicado. E mantenho contato diário por esse SMS e ligações com as duas. Ai, meu Deus. Vai cair uma hora dessa, vai ficar sem as duas. Bela de uma merda. Vai dar uma merda. E o pior é que aí vem vindo o carnaval e as duas me perguntaram: para onde nós vamos? Diz o seguinte, diz que tu vai pra Sapucaí desfilar sozinho. Boa, boa. Porque aí já que ruim. Ele tá levando até o carnaval assim? E tá querendo saber o que ele faz. Dá um tempo no carnaval, fica sozinho no carnaval. Escolhe a que tem a maior coração. Escolhe que tem a pombinha mais novinha. Nada disso, cara. Fica com as duas. Eu vou dar 100%. Fica com a menor, com a mais baixinha. Não. Fica com as duas. Vamos ouvir a sabedoria de Davi Coimbra, por favor. Fica com as duas, tá? E dá um jeito, vai deixando um jeito. Vai chegar uma hora que... digamos assim, a vida vai resolver por ti. Ou elas descobrem e tu vai arranjar uma terceira, o que vai ser muito melhor pra ti. Ou tu vai casar com uma delas, o que não vai ser tão bom. Ou vai casar com as duas, que vai ser pior. Certo? Sim. Então fica com as duas, vai levar. Sabe que tem uma frase do frase do Johnny Depp, que é assim, mais ou menos assim. Cheio das frases, porém. Se você diz que ama duas pessoas, fique com a segunda opção, porque com certeza você não ama a primeira. Que isso? É que é. Mas geralmente, pode mostrar minha chama. Mais ou menos isso. É que geralmente tem uma que é a primeira, né? Geralmente tem uma que chegou antes. Tem uma que chega antes. Nem que seja meia hora antes, mas chega antes. E já que se falou em carnaval, se falou em ter duas mulheres, se falou em traição. Primeiro, um beijo pra Raquel, madrinha da bateria da Imperadores. O que isso tem a ver com traição? Não tem nada a ver com traição. Falou já que se falou em traição. Mas tem tudo a ver com carnaval. Sim. Tá? A Raquelzinha diz que ouve sempre o programa. Raquel. Os colegas de trabalho todos ouvem o Pretinho Básico direto. Então vai um beijinho pra Raquel Dina da bateria da Imperadores, que desce a Borges sexta-feira agora. Sexta-feira tem a descida da Borges. Sexta-feira a Borges, cara. Aqui em Porto Alegre. Aí dando uma olhada nas 11 de tiro. Parece que vai todo mundo descer lá na Borges, né, Maurício? Que horas? Menos a Luísa. São várias escolas da Imperadores, é a última da sexta-feira. Mas enfim, agora falando sobre traição. Sociólogo americano Eric... Bebeu, porã? Eu não vou negar. O sociólogo americano Eric Anderson explica que o homem que não tem relações sexuais fora do relacionamento apenas se adaptou a um cárcere sexual imposto pela sociedade. Moçona. E a traição não quer dizer que ele não esteja feliz com a namorada ou esposa. É uma vontade física. Que o cara que é fiel... Ele tá encarcerado. Ele é um gato castrado. Cárcere sexual imposto pela sociedade, certo, tá? Certo. E a traição não quer dizer que ele não esteja feliz com a sua namorada ou com a sua esposa. Cara, é essa parte que eu queria. O Anderson, esse pesquisador, vai mais além na polêmica e defende que a traição, na verdade, é a regra e a monogamia é a exceção. A monotonia é terrível. Por isso está na hora de encarar relações abertas, Neila. O teatro nos ensina isso. Essas relações que podem coexistir sem hierarquia ou predominância. Coexista! Esse estudo foi feito com 120 rapazes, tanto gays quanto heterossexuais. Do grupo, 78% traía, apesar de amarem a sua companheira ou companheiro. E terem a intenção de manter a relação. Em entrevista, o sociólogo defende a ideia da monogamia emocional, mas não física. Por exemplo, para criar a família, o importante seria a relação emocional do casal e não o sexo entre eles. Nosso desejo físico não morre. Como é que vai fazer família daí? Não, peraí. Depois de feita, né? Depois de feita a família. Pega o filho do que encanador, né, pra criar os filhos, né? Depois de feita a família, né? Aí ele diz aqui, ó, nosso desejo físico não morre, apenas muda de pessoa pra pessoa. Quando o sexo acaba, a relação está só começando. É, não tem muito casamento começando. E se depois aí que o sexo acabar, continuar os filhos a virem, por tá bom, aí. Ah, daí é um problema. É ponto investigar alguma coisa. É alguma coisa tá errada. Aí ele diz mais aqui, que ó. Importa é emocional. Ele diz mais aqui: homens procuram sexo para se divertir, mas realmente amam seus companheiros. Se não amassem, não estariam junto com eles. Maravilhoso. Análise perfeita desse estudo fantástico. No estudo, entretanto, os homens que traíam deixaram claro que não gostariam que seus parceiros fizessem o mesmo. É zoológico, né? E aí o Michael Moraes, que manda isso aqui, pede Pode ficar tranquilo. Não. Um tiroso e um pode ficar tranquilo pra galera do Alto Vale de Itajaí. Michael é lá de Rio do Sul, Santa Catarina, mandou esta... O Michael vai dormir fora de casa. Eu mando todas, Davi. Ah, mando o que você quiser, meu benzinho. Tá certo. Ih, rapaz. Olha, tem um assunto sério aqui pra tratar com... Mais um. É, e é uma ouvinha, a Thaís, que tá muito brava com a gente. Olá, amigos do PB. Ouço vocês diariamente há alguns anos e nesse período já aprendi e me diverti muito. Porém, volta e meia, escuto algumas bobagens. Algumas inofensivas, mas outras muito sérias. Potter. Como, por exemplo, os comentários hoje feitos sobre o suposto estupro no BBB. Potter. Foi hoje, o Potter não estava aí. O assunto foi tratado em tom de brincadeira. Falou-se que o pi de bêbado não tem dono e coisas do tipo. No entanto, lembro que o dito do bêbado ou da bêbada tem dono sim. Que é o próprio bêbado ou bêbada. Uhum. Não é público e não está à disposição de quem o deseja usar. Ah, não é público? Ocorreu uma relação sexual não consentida, porã. Homem onde uma das partes estava desacordada por efeito do álcool. Tiras! A câmera foi desligada e todos os vídeos existentes tirados do ar. A própria moça envolvida se questionou sobre a ocorrência ou não do fato. O tema deve ser discutido de maneira séria e as devidas providências tomadas, pois podemos estar tratando de estupro ao vivo em rede nacional com a conivência de produtores responsáveis pela integridade física dos participantes. Não quero falar mal do BBB, nem bem nem mal, mas essa é uma deixa para discutirmos o uso abusivo do álcool, o respeito ao próximo e as responsabilidades envolvidas. Fica o recadinho. É uma mulher, Alcimar. Fica o recadinho. Sintam-se à vontade para ler no ar. Mas o mais importante, reflitam sobre os seus comentários machistas. Ah, cara, Thaís Birk Dillenburg mandou essa. Aparentemente ela não viu o vídeo porque ela disse que tiraram do ar. Na verdade, não. Esse vídeo tá com ampla divulgação na internet, qualquer um pode ver o vídeo e no vídeo não aparece rigorosamente nada. Dá a impressão de que existiu uma relação. Ele ficou se esfregando nela. Não rolou. Mas olha só, cara. Tu vai lá pra aquele BBB. Primeiro que tu estimula, digamos assim, a libido. Exatamente. Porque a ideia é essa aí, né? Os caras te entopem de álcool justamente pra que aconteça isso. Ninguém entope ninguém de álcool. Sim, os caras bebem. Elas bebem porque querem. Ninguém entope ninguém. Se eu chegar lá e disser, olha, eu não bebo, os caras não vão me botar lá. Não vão me botar lá, pô. Mas aí, então, eles não vão entrar no BBB, eles daí, mentem. Tá, mas dentro não entra. Os caras não entram. Não, eles aumentam. Eles aumentam. Os caras bebem. Ninguém é obrigado a beber. Calma, um de cada vez. O cara tá numa festa e tá bebendo. O cara tá bebendo o que quer. Tá? É justamente pra que aconteça isso. Ficou bêbado, o que que é? Normal. Ponto 2. O cara tá lá, tá com as mulheres de biquíni, os caras tão lá, aquela coisa toda, naquela casa. Aí vai uma mulher pelada dormir embaixo do edredom. O cara deita embaixo do edredom. Pô, para aí, né, cara? Há uma incitação ao comportamento mais permissivo, vamos dizer assim. Tem o cara bebeu, tá? E o histórico da Monique, que também não é, né? A mulher nem deu bola. Nem deu bola, não reclamou. Quem tá reclamando é quem assistiu. É o primeiro caso de estupro denunciado por voyeur. Essas festas na madrugada foram criadas justamente pra que aconteça alguma coisa durante... Pra que role a pegação, né? Pra que role um temperinho. Isso pra contemplar o pay-per-view. O grande azar... Nos primeiros Big Brothers, que isso, meu? O cara teve um troço aqui do meu lado. Nos primeiros Big Brothers, o cara comprava os pay-per-views, via os caras dormindo a noite inteira. Aí não tinha graça, né? Daí tu não... Mas é isso aí. Justamente. Pra estimular... O Big Brother é uma novela, cara. E do jeito que tava, vira uma novela das seis, Cordel Encantado, né, meu? Eu acho que o grande azar do Magrão é que isso foi filmado, né? Foi ao vivo. Ela não reclamou, pelo contrário. Outras coisas parecidas, ela defendeu o cara. Por que isso agora? Mas eu acho uma grande bobagem. Mas tem uma discussão. Como tudo que tu exagera tem perigo, né? Tem uma discussão aí que eu ouvi hoje uma apresentadora de TV falando. Porque usar a mulher como objeto. Maravilhosa, Boré. Para de ironizar. Né? Está correta essa mulher. Tipo assim, misógino. Cara, não é nada disso. Heterofóbico. Nada disso. Eu tô bem por fora. Heteronônimo. Eu tô bem por fora que aconteceu. Deu o Bill Boquet, o mano aquele? O Bill Boquet. Eu já te explico, você, mas só um pouquinho. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Duas ofertas que chegam aqui pelo Pretinho Básico, @atlantida.com.br. Gostaria de parabenizar vocês pelo ótimo programa e gostaria de uma força para vender a minha motoca. A família aumentou e vou precisar de grana para fazer o quartinho da minha gatinha que nasceu. Vendo minha moto Honda Tornado 250, ano 2008, cor laranja. A moto está preparada para trilha, muito conservada, com pneus e relação novos, motor original com documento. Quem tiver interesse, favor enviar e-mail para vendotornadotrilha@gmail.com. O cara tá com uma relação nova? É, vendotornadotrilha@gmail.com. A moto tá em Joinville, Santa Catarina. E a outra oferta é um Fiesta Hatch 2011, preto, quatro portas, bicombustível, único dono, garantia de fábrica, 10 meses de uso, todo revisado, nunca batido. O valor da tabela FIP é de 33 mil, mas o camarada aqui tá pedindo 31. É, carro também tá em Joinville, olha que coincidência, duas ofertas de Joinville hoje. É fiesta2011@bol.com.br. Maurício, prazer tá aqui, vamos prazer. Parar de falar de estupro, falar um pouquinho de vida, exatamente. Falar um pouquinho aqui, ó, o Mickey Naufragations Cruise traz até você um vídeo aula, curso prático para a técnica de comandante para cruzeiro. Ah, importante, Almir. Primeiro módulo, como navegar em águas rasas. Levar o seu cruzeiro para pertinho da praia. Número 2, como dar tchauzinho só com uma mão no timão pro pessoal da terra. Número 3, tirando um fininho da costa com o barquinho. Número 4, rochedos. Nosso barco é mais forte que você. E o módulo 5, como pular do barco afundado sem ser visto pelos tripulantes. E ainda o último módulo, aprendendo a nadar em águas frias sem adquirir a famosa hipotermia. O capitão esse, ele quis ser mais valente na luta do rochedo contra o mar, né? Isso foi o que aconteceu, né? Olha o Porã, ele acreditou ser o mais valente nessa luta do rochedo contra o mar. E Porã também. É hoje dia do quê? Da alegria e a tristeza depois de pensar em chegar. Atlântida, todo mundo tá ouvindo a Rádio do Planeta, são 17 para 7. É o Pretinho Básico que já tá de volta pra Sicredi. Gente que coopera, cresce. Telefoninha do Big e da Miller. A moda está nas ruas. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Diz aí, doutor Ocel. Doutor Maurício, Júlio César renovou com o Figueira até 2030. Boa! Júlio César joga muito. É o atacante, né, doutor Piampi? Isso aí, amanhã vou estar lá, hein, no Orlando Scarpelli, apresentando o plantel 2012 lá com o Figueirense. Exatamente. E domingo tem o Avaí com a Chapecoense. Às 5 da tarde na estreia do Catarinão 2012. Domingo. Exatamente. O Gauchão começa amanhã, né? O Gauchão começa amanhã com o Inter e o Novo Hamburgo. Novo Hamburgo e Inter. Exatamente, mas tem aí em Novo Hamburgo, isso, né, doutor? Exatamente. Aí dá certo pra falar, né? É, isso aí. Doutor Davi, quem é que vai ser o campeão do gauchão, doutor Davi? Ou o Grêmio ou o Inter. Muito obrigado. A Williams comprou o Bruno Senna. Olha aí. O guri é sobrinho do Ayrton, né, doutor Porã? É, sobrinho. Exatamente. Pô, tomara que, né, tenha uma trajetória igual do tio. Tão vitoriosa quanto, né, Pedro? Claro, pô. Tricampeão, né, mundial. Da rede. Tu tá fora. Tu não pode mais. Não, tu tá fora, né? Tá fora. Tá fora? Pô, fora! Quem censurou? Aproveitar, então, o último. Saiu. Então eu ia aproveitar a última rede. Não, brincadeira. Vamos fazer o último, então. Então vamos, então. Sair da rede! Tu saiu da rede, essa é a palavra. Sair da rede! Tu saiu da rede, exatamente. É, era isso, doutor Maurício. Tá bom, doutor Alceu, muito obrigado. Essa conversa entre o Maurício e o doutor Alceu é o que mais me encanta no programa. É, né? Impressionante. É. Eles se entendem bem, né? Muito lindo. Eu gosto muito do doutor Maurício. É uma amizade muito bonita. Eu também gosto do senhor, doutor Alceu. É, quem que gosta mais de lá em casa hoje? Jogar o quê? Jogar um pipe. Ah, um pife. Um pifezinho. Ah, sim, doutor Alceu. Baita programa, hein, Maurício? Vou lá na casa do doutor Alceu jogar um pife, eu, ele, a doutora Neuza. É baba mesmo. O Ricardo fica na piscina lá. Ah, o Ricardo é meu bruxo. É, teu brother. É meu bruxo. Tu cuida às vezes da turma lá pro doutor Alceu? Cuido, boa, vou lá fazer um carinho. Doutor Alceu toma uns goró, tem que levar pra cama, assim, pra dar. Ah, o doutor Alceu enxaguadinho, Deus, olha. E aí, ó. Molha os pezinhos. Pô, tô rindo aqui ainda, pô. E aí, Joel? E aí, beleza? Tá bem no comercial, hein, Joel? Boa, agora só garoto propaganda. É, ficou bom. Tá bom, te vi bastante no planeta lá. Gente. É verdade. É. Vamos lá, olha, tem aqui como poema. Estamos expandindo agora. Ah. Expansive o inglês. Agora pra poema. Expansive your English. Expansive your English com poemas. Tá bom esse teu inglês. Pra conquistar a pessoa. Ah, conquistar inglês. Inglês. Ah, vem muita turista agora no verão, né? English. English, é. Uh-huh. Turista. English woman. O English. Ou o Englishman, né? Vai saber a opção. É, cara, né? Ou o Englishman, né? Vai saber a opção. Isso, tá. Vamos lá! Your lips... Tu bebeu, João? Forever. É, sempre. Sempre. Sempre tô bêbado. Cachaça, nariz inchado. Sempre que... Pior que tem, né? Quem tem o nariz inchado é cachaça. É canha nem, pura, nem né? Sempre, gente. E o Bahia? E o Bahia pegou um sul-americano ou não? O Bahia entrou na sul-americana agora. É, é. Ficou bom, tô sabendo dessa semana agora. O Carlos Alberto. Tarado, bagaceiro. O Daniel... Dani Moraes. Moraes. Pô, da... Turma boa. Turma boa lá, né? Linha, Souza. Linha. Fazendo uma turma boa lá. E vamos lá, então. Sou também. Americana. Your lips speak soft switches. Your touch a cool cares. I'm lost in your magic. My heart beat with your teeth. Chest. Tem que pegar bem o final aqui. I lost your magic. My heart beat with your teeth. Não é teeth, cara, é chest. Your chest. É bom isso, né? Ficou bem bacana. É teeth ou é chest? Essa ideia do poema do Joel. Ficou bem legal, Maurício, produção toda. E a nice to meet you, the congratulations. Só que eu não entendi nada, Joel. Vamos lá. Vai traduzir pra nós. Your lips speak of soft sweetness. Your touch a cool cares. I'm lost in your magic. My heart beat with your chest. Pode subir? Seus lábios macios expressam a doçura. Seu toque é uma fria carícia. Não precisa traduzir, não precisa traduzir. Eu tô perdido na sua magia, meu coração bate dentro do seu peito. Ah, fica mais bonito. É uma música? É um poema. É um poema. O chest seria peito. Maurício, foi você que compôs. Foi pra mim, Maurício. Maurício. Foi boa essa ideia. Nem me olha com essa cara. Vamos passear hoje, Maurício. Boa ideia essa. Vai correr com o Maurício. Vamos marinhar. Poema, muito bom. Obrigado, Joel. A mulher chega em casa depois de uma consulta ao médico e fala pro marido a notícia. Opa! Maurício! Maurício Pandeiro! Obrigado, gente! Chega do médico e diz pro marido: querido, você vai ter que se acostumar com o cheiro de fralda. Opa! Ah, que emoção! Vou ser pai! Tudo que eu quis na vida, meu amor! Não, não, o doutor disse que eu tenho diarreia crônica. Que merda. Mesmo, Marco. Que merda. Coisa mesmo, braba. Né? E aí, Marcola? Ai, ai, me lembrei novamente daquele Tumblr, né? Literalmente. A menina põe no Twitter assim, esse meu celular está uma merda, literalmente. Como assim? Caiu no vaso, então. Como caiu na tá merda. Todo cagado. Assim? Hoje eu vou jogar merda no ventilador, literalmente. Como assim? Eu tenho aqui, ó, enviado por Eduardo Dal Castanhe, de Joinville. Dal Castanhe. Ele envia aqui os votos e justificativas pra sair do BBB. Bial, eu queria eliminar minha namorada, questão de afinidade com meu cachorro, Bruno. Bial, eu queria eliminar meus pais, questão de afinidade. Suzane. Ah, rapaz. Grande Bial, eu queria eliminar minha filha. Aí, putz, não, cara, não. Pula. É o casal aqui. Ah, Biel, eu queria eliminar o Ronaldo Fenômeno, ele comeu o sonho da Libertadores, Gaviões da Fiel. Biel, eu queria eliminar o Galvão. Questão de bom senso coletivo do terceiro milênio, fãs do UFC. Biel, eu queria eliminar o comandante do Costa Vitória. A gente pensa de formas diferentes, o segundo comandante. Biel, eu gostaria de eliminar você! Você roubou meu emprego! Marisa Hort. Obrigado, Eduardo Dal Castanho. Começa meio pesado, assim. É, vai pulando. Devia ser o contrário. Pra chocar, né? E aí... Tu falou tanto do Bial que eu lembrei. Será que o Bial tá... Ah, não. Isso descobriu. A Maurício agora Bial. Sabe onde tá ali o Bial. Quer ver? Bial, tá aí, Bial? Aí, galera Bial. Da Atlântida. Bial. Aqui é o Pedro Bial. E aí, se eu Bial? Pudesse dar só uma dica sobre qual o futuro, Bial? Seria esta... Use filtro solar. Ah, muito bem. Muito bom. Falando em BBB, já tá no blog do Pretinho. A gente discutiu aqui no intervalo. E as tem imagens. Vai sair tem do YouTube. Imagens. Vai sair do YouTube em breve, mas tem imagens debaixo do edredom do Daniel e da Monique. O que aconteceu? Imagens embaixo do edredom do Daniel e da Monique no blog do Pretinho. Só o blog do Pretinho tem essas imagens. Agora, porque daqui a pouco vão tirar. É exclusivo. É isso aí, olha lá. É porque vem a censura, né, cara? São fala, imagens Davi. Fortes. O Matheus diz o seguinte, Matheus Maiabeck: eu odiava o Davi, mas me apaixonei por ele. Até os homens agora. Ah, se ele fosse uma mulher. Mas que isso, Davi? Davi. Imagina o Davi. Você voltou diferente de uma viagem, não, Davi. Não, mas isso que ele tá dizendo é o Matheus. Agora, se eu fosse uma mulher, vai que eu não dou aí bola pra ele. Se tu fosse uma mulher, Davi, tu sairia com quem aqui desse estúdio? Eu ia ser uma mulher bem fútil, frívola. Com mediana. Quem tu sairia desses todos? Com todos? Todos. Sabia que ele ia dizer isso. Meu se Deus. O Davi fosse uma mulher, ele teria um programa aqui chamado Davi Mulher. Eu acho que de repente eu faço um programa desse. Né? Davi Mulher, né? Já vi mulher. Pessoal, seria ótimo. O pessoal ia falar mal. Já vi mulher. Vai logo, Davi. Tá, o Matheus diz o seguinte: acabei de passar por uma desilusão amorosa. Perdi o rumo. Fiquei só e distante dos meus objetivos. Tenho 21 anos. E mesmo que tardiamente, estou tentando superar o meu primeiro amor. Minha irmã sempre foi apaixonada pelo Davi Coimbra, agora já está melhorando. Ela nunca me falou, mas tenho certeza de que o sonho dela era ser mãe do famoso Bernardo. Está melhorando ainda mais. Olha! Nunca entendi esse devaneio da guria por esse cara tão babaca, agora piorou. Pode ser duro, mas era justamente assim que eu definia, babaca. Tudo bem, o cara escreve alguns textos bem. É um poliglota, não literário. Bom, não sei o que ele quer dizer com um poliglota literário. E utiliza os flashbacks da mesma maneira que as Penny Cats usam fio dental. Acho que isso deve ser um elogio. As comparações dele são perfeitas e pontuais, mas o principal é que eu tomei o famoso pé na bunda. Ah, como está doendo. Ela tem 1,72m. É morena, com cabelos jamais pintados. Pernas longas, bem definidas, personalidade forte. Olha forte, encara as pessoas. Sua pele beira a perfeição. E é tratada com cremes Victoria's Secret, que inclusive ela usava nos meus cotovelos ásperos. Ah, não. Essa aí é a ex do cara. E ela diz, como sinto falta desses momentos. Creme nos cotovelos, meu. Já tá ruim isso aí. Eis que estou em mais uma tarde de trabalho, torturando-me com as tristezas e contemplando as lembranças. E então decido ler o blog desse tal Davi Coimbra. Abri um sorriso, concordei com a cabeça e admirei seu trabalho. Ah, muito bom, cara. Genial, sabe? Muito bom. Muito claríssimo. Muito bom, sou eu que estou dizendo. Sim. Tenho dom de poucos e me ajudou nesses minutos ensolarados de verão. Cancelei o calor, o ar-condicionado, velho do trabalho, silenciou em meio à leitura ferrenha de tantos contos davidenhos. Que homem, ele diz. Sou eu. Ele tá afim, quer coisinha contigo. Agora entendo a minha irmã. Se fosse mulher, com certeza morreria de amores por esse rapaz. Pai, quer que tu passe creminho? O ódio virou admiração. Como eu queria que o Davi Coimbra fosse uma mulher. Opa! Com esses conhecimentos e divagações brilhantes de uma vida despreocupada e passageira, eu melhorei. Não sei se vou curar a ferida do meu coração, mas ele certamente está ajudando. Então eu quero dizer para o Matheus que se eu fosse uma mulher, eu daria para ele. Ô, Davi! Parabéns. Cara. Depois ele fazia todos os elogios, sabe que uma mulher não resiste a vários elogios bem assestados, né? Ah, e assim tu, da mesma forma... Então eu daria para o Matheus. Muito bem. Fala, Porazinho! É, vamos fazer uma piadinha velha aqui, duas até. Piada Velha do Porão! Apoio! Praxe Auditoria Fiscal! Problemas com as contas, a Praxe checa! Opa! Cara, pergunta pra mulher, querida, quando eu morrer, você vai chorar muito? Claro, querido, você sabe que eu choro por qualquer besteira. Mais um. Um casal estava vendo fotos antigas quando começaram a se lembrar dos velhos tempos, quando o romantismo imperava. Lembra-se daquele piquenique que a gente sempre fazia no parque municipal, querida? E a mulher responde com cara de satisfação: ai, lembro, era maravilhoso. E o filho pergunta: pai, eu também fui nesse piquenique aí. Foi sim, filho, só que você foi comigo e voltou com a sua mamãe. Mais um. Marido pergunta pra sua mulher: e aí, como é que foi a consulta lá com a vidente famosa? Ora, foi completa perda de tempo. Nem sequer entrei. Mas por quê? Quando eu bati a porta, ela perguntou: quem é? Chega! Só um registro aqui, Maurício. Registro! A gente falou no programa da UMA sobre a colocação da UFTC no exame da OAB. E aí um ouvinte aqui, o Daniel Duarte da Silva, acha interessante informar que a UFPEL ficou em sexto lugar no ranking nacional antes da UFSC, em primeiro lugar é a Federal no de Pelotas. RS. Gostaria ainda de mandar um abraço para os professores da instituição, da qual fui aluno e com brilhante formação devido às aulas ministradas, em especial ao grande amigo e professor Paulo Bispo. Paulo Bispo Daniel Duarte da Silva, que manda aqui, inclusive, o seu registro da OAB. Não precisamos saber. Então tá. Vou aproveitar que a minha namorada não tá ouvindo pra falar uma coisa pra vocês. Ei, Maurício. Hoje tem uma loira bem gostosa. Olha a tua casa. Bem devassa me esperando. Hoje é dia da devassa e a noite tá cheinha de devassa, hein? É bom. Deu vontade, né? Tá ou não tá? Vai providenciar a tua, minha, eu já garanti. Afinal, quem não gosta de curtir a vida com o sabor de uma cerveja bem ousada? Uma devassa bem suave, é isso aí. O clima fica descolado, é isso aí, todo cara. Mundo fica mais desinibido. Devassa vai bem sempre, no fim de semana, no feriado. Quem bebe devassa sabe a sensação maravilhosa que é o sabor, aquele gole de Devassa, né, cara? Devassa. Todo mundo tem um lado devassa, né, Davi Coimbra? Ah, é verdade. Qual o teu lado devassa, Davi? É... Tu esconde muito bem ele, né? Eu tento, né, cara? Porque eu sei que as mulheres, como já falei pra vocês, elas gostam de homens sacanas, certo? Então eu tento parecer sacana. Mas no fundo eu não sou. Aí eu não consigo, elas descobrem que eu não sou sacana e acabam. Um inocente menino criado no IAPI. E tu nele, o teu lado devasso? Eu não mostro pra ninguém. Não libero meu lado devasso. Nem pro Miguel, fala bela. Só pra mim e pro Fafá. Ó, se beber, não dirija, por favor. Vida é chuva, é sol. Pagar IPVA. Bela operação, hein? Foi bem. Bom pra encerrar. Fidel tapa na testa, é cadeira vazia. É a tia Nicéia caindo da pia. É um pudo latindo, é o vizinho a cantar. Vida é a sogra com dor, camisinha furar, é busão no verão. Bebe, perde a noção. Pedro! Lá fora com o pai. Vida! Muito bom, hein? Ô, Betânia, tem aquele salmão aí? Temos aqui hoje. Então guarda pra amanhã que não vai dar tempo. Rap do ovo. Como é que é o rap do ovo? Tá chegando a hora da voz do Brasil. Não vai dar. Vem aí a voz do Brasil pela internet, tem o Discorama. Voltaremos amanhã, 1 da tarde.